No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 19 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira. De tempo está instável e que chuva ontem. Para hoje, a mínima foi de 19, máxima prevista 26 graus. Aqui no centro da cidade, 20 graus a temperatura. E a previsão é de chuva a qualquer hora, mas não se crê que num volume como foi visto ontem. Bom, não dá para não falar, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal aceitou ontem a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro. Dos 11 ministros, 6 votaram a favor da abertura da ação penal. O julgamento continua hoje, mas 6 já são maioria, portanto, a probabilidade, desmantidos os votos de ontem, é que, proclamado o resultado, Cunha então passa à condição de réu. Os ministros que votaram ontem entenderam que há indícios de que, a partir de 2010, Cunha passou a receber propina de contratos da Petrobras. A acusação aponta que ele recebeu, entre 2006 e 2012, ao menos 5 milhões de reais para facilitar e viabilizar a contratação de 2 navios sonda pela Petrobras. A defesa, é claro, diz que não, contesta as acusações e sustenta que os depoimentos do principal delator, Júlio Camargo, foram tomados sob pressão, então ele teria mentido. Argumentou ainda que Cunha não tinha influência sobre a diretoria internacional da Petrobras para agir. Eduardo Cunha ainda é alvo de outras 2 investigações no tribunal. Uma referente às contas secretas na Suíça, em nome dele, da esposa e de uma das filhas. A outra é relacionada ao suposto recebimento de 52 milhões de reais em propina pela obra do Porto Maravilha. O Supremo Tribunal Federal deve ainda analisar um pedido em separado do ministro Janot para que Cunha se afaste do comando da Câmara e do mandato. Ele entende que o PMDBista usa o cargo para atrapalhar a Lava Jato e atrasar o processo dele mesmo, né, do Cunha, de cassação no Conselho de Ética, intimidando testemunhas e cooptando aliados. Mas parece que isso não funcionou, porque ontem o Cunha sofreu outro revés. A gente ainda não acabou aqui. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou com um placar bem apertado, 1 voto de diferença, se eu não me engano, a continuidade do processo com o pedido de cassação de Cunha. Agora, então, é entre os deputados na Câmara. Com isso, ele vai ser investigado por quebra de decoro, porque ele mentiu. Ele ocultou contas bancárias no exterior. O que acontece agora? Lá no Congresso, na Câmara, melhor dizendo, ele tem 10 dias úteis para apresentar a defesa. Apresentada a defesa, ocorre a instrução do processo, coleta de provas, depoimento das testemunhas e, no final, o relator do caso entrega um parecer. E nesse parecer pode sim vir o pedido mesmo de cassação do mandato do Eduardo Cunha. Após ser votado no Conselho, aí o caso segue para o plenário. Então, realmente, ontem o tempo fechou para Eduardo Cunha. E para vergonha do Brasil, nós temos um presidente da Câmara de Deputados na condição de réu. É triste conviver com isso. Ele diz que não sai. Intervalo comercial e a gente volta já.

A Prefeitura vem realizando diversas ações em toda a cidade na prevenção, fiscalização e autuação. Mesmo assim, os focos do mosquito continuam aumentando. É hora de toda a comunidade agir. Verifique hoje mesmo na sua casa ou no seu trabalho se existem pontos com água parada. Vamos vencer a dengue, a zika e a chikungunya. Para isso, precisamos de você. Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltando 9 minutos para as 9 horas da manhã, a gente muda de assunto, mas nem tanto, porque nesse mundo tudo é política. Eu quero dar bom dia às integrantes do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Sim, falava com as meninas no intervalo, que novamente estamos aqui quando a data se aproxima, para falar sobre a condição da mulher em Chapecó ou no Brasil. Bom dia, Sandra Fagundes, que preside o conselho. Eu brincava com a Sandra, quanto mais ainda nós vamos conversar, ou futuramente quem estiver aqui no meu lugar e no seu, Sandra, ainda vão precisar falar do Dia da Mulher, porque se diz, olha, não é comemorar, é reivindicar. A gente percorre algum caminho de um ano para o outro, dá para dizer, olha, Raquel, em relação ao ano passado, lembra disso e daquilo, a gente conseguiu resolver? Ou não é só chegar e ticar uma lista e dizer, ó, missão cumprida? Bom dia, seja bem-vinda ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, obrigada pelo espaço, bom dia, telespectador, bom dia, conselheiros que me acompanham aqui. Raquel, eu penso... dentro do que a gente vê, acompanha, né, digamos, a evolução, né, da conquista pelos direitos das mulheres, eu digo no mundo, no Brasil, no Estado, em Chapecó, que nós vamos ainda por muitos e muitos anos relembrar, refletir, né, o Dia Internacional da Mulher. Porque justamente essa data, a gente diz assim, se tem um pensamento até um tanto quanto, eu diria... não condizente com o que realmente foi previsto para esse Dia Internacional da Mulher. Porque o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, ele foi instituído em razão de luta de mulheres. Sim. Certo? Mulheres não só aquelas que foram mortas naquela fábrica, né? Então, isso, a partir de então, nós tínhamos a luta pelo voto feminino, nós tivemos aí a luta para nós podermos sairmos na rua desacompanhada dos nossos maridos, companheiros, né? A luta para que nós pudéssemos estudar, ler, escrever, que nós não tínhamos esse direito, a luta pelos nossos direitos, né, reprodutivos, sexuais, e mulheres, simples mulheres como nós, elas num passado, elas estiveram no nosso lugar aqui de outra maneira, né, indo às ruas, fazendo reuniões, né, em associações de mulheres no mundo, no Brasil, para que nós, como você hoje pudesse ser uma radialista, eu pudesse ser uma advogada, aqui a minha colega assistente social, né, pudéssemos estar hoje falando e dizendo que vale a pena, sabe, como você me perguntou, do ano passado para cá, ou de 2 anos, né, que a gente teve aqui, se houve uma evolução na conquista pelos direitos das mulheres. Pois é, essa questão de comemorar ou reivindicar o Dia da Mulher. Como é que as meninas que estão crescendo agora, eu aqui muitas vezes me pego fazendo críticas em relação ao tempo, quanto o fator tempo muda ou não, agrega ou desagrega a questão de valores, mas que referência elas devem construir? Quem presta atenção nisso? É uma data, 8 de março, é uma data comemorativa, dia que a gente ganha flor, dia que a gente é lembrada por nossas multitarefas e multifunções, ou 8 de março é uma data de protesto e reivindicação? Olha, eu diria assim, que dentro do meu entendimento, pode ser colocado ambas as situações, mas as mulheres, elas têm que ter consciência que esse dia, eu diria assim, que não foi instituído para a mulher ganhar uma flor, né? Para a mulher ganhar um chocolate, não. Esse dia foi instituído mesmo, eu não diria nem que seria um manifesto, mas é uma reflexão, um momento de reflexão para que nós mulheres possamos lançar um olhar na história, e eu não digo assim uma história de 100, 200 anos, uma história desde a criação, por exemplo, da Lei Maria da Penha, né? Que é resultado dessas reivindicações que são feitas, não só, a gente dá ênfase para o Dia Internacional da Mulher, mas a gente os conselhos de mulher, os movimentos de mulher, elas estão diuturnamente atentas, Raquel, a todas, as violações de direitos, né, que as mulheres e os filhos de mulheres têm no dia a dia, né? Como a gente vê aí crescendo o número cada vez mais de assassinatos de mulheres, né, no Brasil, no estado, no nosso município. A gente vem aqui e fala muitas vezes que não seria muito bom para nós aqui e vir comemorar o Dia Internacional da Mulher. Que fosse tão só comemorativo. Só comemorativo, tão somente oferecendo uma flor aqui a você, a Zilda, a Jaque, que está aqui do meu lado, porque, como tu disse, estaria tudo bem, tudo perfeito, as políticas públicas em dia, né, as mulheres não precisariam hoje estar fugindo muitas vezes de suas casas, né? Porque elas não têm segurança, né? Que às vezes uma simples medida protetiva que está no papel não lhes assegura para que elas não sejam mortas pelos próprios maridos, certo? A luta também de a gente mudar muitas vezes, porque nós podemos dizer que nós somos mulheres, pessoas privilegiadas, que tivemos a oportunidade, né, de estudar, de termos uma profissão, mas assim, ó, o que a gente vê no dia a dia é que a maioria das nossas mulheres não tem essa oportunidade, e elas ficam muitas vezes sujeitas, né, à dependência econômica, à dependência psicológica, e é uma situação que hoje os movimentos de mulheres, os conselhos, né, de mulheres, vêm trabalhando para que se dê visibilidade, para que nós possamos empoderar as mulheres dos seus direitos. Porque, Raquel, parece incrível assim, que hoje, em pleno século XXI, após, eu digo assim, que nós, como eu já mencionei aqui, conquista o voto, conquista o trabalho, né? Conquista de você ter uma lei, né, que criminalize a violência contra a mulher, você vê que ainda hoje você encontra uma mulher que vive há 30 anos com a pessoa, né, tendo 9 filhos, próximo de nós aqui no interior, e essa mulher muitas vezes ela está ali segregada, eu diria até, entre aspas, assim, num cárcere privado da sua própria vida, porque ela não tem muitas vezes o direito nem de se alimentar se o companheiro não está perto, né? E ela se enxerga como uma pessoa totalmente ausente de direito, onde as filhas também sofrem com isso. E você fazer o convencimento, você dizer para essa mulher que ela não pode ficar na situação, que existe uma lei que ela pode denunciar, também é um trabalho que a gente precisa fazer, e é isso que a gente comemora, porque hoje nós estamos fazendo isso e tendo conquistas. Pois são vários prismas aqui e vários entendimentos. A gente vai explorar, vai fazer esse caminho. Quero dar bom dia para a Jaqueline Schneider, é conselheira, integra o conselho e representa a Unimed. Esqueci de dizer, a Sandra Fagundes representa a OAB. E claro, o conselho, ele é múltiplo, digamos assim, não é da prefeitura, é uma composição mista. Por isso eu vou dizendo a forma de participação de cada uma. Jaqueline, bom dia. Como é a experiência de participar de um conselho da mulher? Foi opção sua, foi escolha, foi determinação? A gente vive, é curioso, né? O Brasil tem a questão das cotas. Isso mesmo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia às minhas colegas que estão aqui, as mulheres hoje reunidas, né, em prol do dia 8 de março. Mas assim, Raquel, respondendo a sua pergunta, quando eu já trabalho na Unimed, vai fazer 4 anos, e fui para um setor chamado de sustentabilidade, onde nós já havia atuação da Unimed dentro do conselho. Então, há 1 ano eu participo do Conselho dos Direitos da Mulher aqui em Chapecó. E ontem mesmo estava falando com a Sandra que, quando eu entrei no conselho, eu também tinha uma mentalidade, um pensamento diferente do que eu tenho hoje referente aos direitos da mulher. Então, assim, abriu muito minha mente, me fez entender muitas coisas que hoje, eu como participante, conselheira do conselho, eu quero que as mulheres também tenham esse entendimento, entendam os seus direitos, reivindiquem, estejam, né, buscando aquilo que agregue para melhorar aquilo que hoje nós estamos vendo que ainda precisamos de muitos direitos, ainda falta igualdade, né, Raquel? Então, mudou muito meu pensamento. A primeiro momento não foi uma escolha minha, né? Mas hoje eu me sinto muito feliz de participar do conselho e poder colaborar com essas ações que nós temos feito em prol dos direitos da mulher, pelo fim da violência que tem. Já estamos, né, no século XXI, ao invés de diminuir, tem aumentado, infelizmente, né, esses índices. Então, nós estamos aí em busca de tudo isso. Assim, não é só pelo dia 8 de março, né? É pelo ano todo, pelo que acontece pelo ano todo. Jaqueline, existem visões e visões. Então, eu vou fazer aqui vou antecipar uma condição e você me diz se é isso mesmo ou não. A luta da mulher é muito presente em alguns momentos, em outros nem tanto. Tem muita gente que nasce, cresce, busca sua colocação no mercado de trabalho, estuda, faz a faculdade, rala, trabalha de dia, estuda de noite, mas não fica ruminando a questão, eu sou homem ou eu sou mulher. Vai tocando a vida, né? Eu não sei se é o seu caso. Mudou a abordagem a partir do contato com esse problema? Ou você diz, poxa, desde menina eu sinto. Eu sinto a diferença, eu sinto a discriminação, eu sinto a vulnerabilidade. Eu digo isso porque tem mulher que não computa esse dado, não se sente ou massacrada ou violada. Segue a vida, né? E não é uma questão, é porque eu não sinto, né, que não me contaram. Eu consigo viver a minha vida sem essa questão de gênero tão presente. No seu caso, a discussão do gênero e das suscetibilidades, ela aconteceu ingressando no conselho ou você já sentia isso desde menininha? Na verdade, assim, sempre... cresci num ambiente onde tinha-se essa questão de que mulher tinha que cuidar da casa, né? Minha mãe, mesmo eu sendo nova, minha mãe, ela, quando nós nascemos, ela largou do seu trabalho e ela ficou para cuidar da casa. Hoje, quando eu falo para ela, eu tenho vontade de ficar só em casa com meu filho e tal, ela fala para mim, não, filha, vai trabalhar, vai conquistar o teu espaço, né? Então, assim, ela se perdeu muito por isso e hoje ela não tem independência, ela depende muito do meu pai, não teve uma aposentadoria legal porque não tinha formação, então ela largou tudo para cuidar dos filhos e cuidar da casa. Então, assim, eu mudei muito meu pensamento um pouco preconceituoso quanto a algumas situações das mulheres. Por eu estar crescendo dentro de um lar onde eu via minha mãe só para nós, filhos, cuidando da casa, não trabalhar, e o meu pai às vezes ter alguns preconceitos, eu também entendia que mulher que apanha é porque merecia, por exemplo, né? Eu tinha esse pensamento e eu sei que muitas mulheres têm. Raquel. E muitas mulheres têm. Às vezes a gente vai conversar com algumas mulheres e quando a gente expõe uma situação, poxa, tu viu o que aconteceu com tal mulher? Que triste isso. Hoje eu me entristeço muito quando eu vejo uma questão de uma mulher que foi assassinada pelo seu esposo no final de semana. Eu me entristeço mesmo. Antes eu tinha esse pensamento e às vezes eu converso com algumas mulheres e elas mesmo falam, não. Mas se ela apanhou é porque provavelmente ela também não era santa, alguma coisa ela fez. E as mulheres também têm esse pensamento, a Raquel. Acontece muito. Aqui entre nós, não tem. Mas às vezes tu vai conversar e a gente se entristece por isso, entende? Por quê? Porque nós, mulheres, não podemos julgar a situação, né? E, às vezes, quando eu entrei no conselho, eu julgava, eu ficava pensando, poxa, alguma coisa errada tem, né? Sim. Ah, provavelmente discutiram, ela também acabou irritando, enfim. Hoje, não, meu pensamento é outro. Eu não julgo a situação, eu penso na situação da mulher. O que ela passou antes disso, como que ela poderia sair disso, como que nós poderíamos ajudar ela nessa situação. Hoje eu penso nisso, sabe? Então, hoje, como conselheira, minha mentalidade, ela deixou de ser preconceituosa sobre mulheres. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre tive a minha independência desde novinha. Então, eu busquei aquilo que eu não via na minha mãe. Então, assim, eu E eu não gostava de receber flores, não gostava de... Não, como eu sempre trabalhei e sempre busquei minha independência, eu tinha esse pensamento que a gente não podia ser paparicada, sim, cuidada, né? Que mulher, sim, tem que trabalhar. Então, eu chegava em casa, às vezes tinha dupla jornada. Então, assim, graças a Deus, eu tenho um esposo assim, que me auxilia muito em casa, não posso reclamar. Mas eu vejo muito isso, que hoje as mulheres, sim, conquistaram o seu espaço. Se quebrou muito essa questão de ideologia de gêneros. Muitas mulheres não se preocupam de ganhar, às vezes, menos. Ou até tem muitas mulheres que eu conheço, donas de casa, que ganham mais do que o esposo. E, às vezes, eles se sentem diminuídos quanto a isso. Mas o que acontece? Continua a mulher tendo, sim, muito mais trabalho. Porque ela trabalha fora de casa, dentro de casa, tem o filho. Então, assim, é uma dupla jornada. Tripla, às vezes. É. Tripla. Né? Eu não sei, eles falam, olha, quantas conquistas. Eu paro para pensar e digo, conquista, tripla jornada é conquista? Há que se pensar, né? A gente comemora, é muito exigente consigo mesma, tem que fazer e tem que fazer bem feito, né? Enfim, a exigência sobre a mulher, isso é o máximo que eu consigo chegar. É meio impiedosa em relação ao homem. O homem é mais autoindulgente, mais permissivo, né? Ostenta sua barriguinha de chope, sua careca numa boa. E a mulher ainda tem, mesmo que de forma velada, a preocupação de ter que estar bem, né? Então, quer dizer, se possível, dá umas 2 da manhã, você vai à academia, filha, porque, né, como é que você vai descuidar? Olha que mulher descuidada. Dá para brincar muito com essa condição também, mas me impressiona a franqueza da Jaqueline, porque ela fala no preconceito e no preconceito das próprias mulheres. Sim, das próprias mulheres. Das próprias mulheres que entendem, alguma coisa tem. É claro que um relacionamento que termine em pancadaria não pode ser dito que é saudável. E aí vem uma questão, Zilda Martins de Quadros, novamente aqui, olha nós aqui outra vez, bom dia Zilda, seja bem-vinda, é conselheira da mulher. Quando a gente vê essa franqueza da Jaqueline, essa primeira análise feita aqui pela Sandra, a gente também não incorre no erro que me preocupa da vitimização? Porque eu vejo assim, dia desses entrevistei alguém do setor da educação pública que me disse, hoje não estuda quem não quer, tem vaga sobrando. A gente oferece vale transporte, sanduíche e espaço para que aquela mãe que tenha o filho possa ficar tranquilo. O filho fica na salinha ao lado, ganha o lanchinho para a mulher estudar. Nós somos efetivamente as mesmas vítimas que fomos antes de poder votar, em 1800, em 1500. A gente vai ser vítima para sempre. Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia, conselheiras. Aqui é Sandra Jaqueline. Bom dia, ouvintes da rádio. Essa questão de vitimização da Raquel é chocante, né? Mas o que ocorre é que a mulher ainda não conquistou a igualdade. Esse é o nosso lema, né? E é por isso que a gente está no Conselho, e é por isso que a gente todo 8 de março vem para a rádio, vai para a rua, porque o que aconteceu aqui com a Jaqueline é o que a gente quer que aconteça com as mulheres. A gente não quer que as mulheres se sintam vítimas, não. A gente quer que a mulher tenha consciência do seu papel na sociedade. E é esse o nosso papel do dia 8 de março, da semana, ou de hoje até 8 de março, que é a Semana da Mulher. É trabalhar nessa conscientização do papel da mulher. Porque o que nos relegam, Raquel, é que nem você disse, é de comemorar a tripla jornada ou para nós seria melhor estar em casa cuidando dos filhos sem ter que ir para o mercado de trabalho, né? Então tem esse pensamento, mas não. Eu acho que para a evolução humana, a mulher precisa ir para o mercado de trabalho. Pois é. Só que para a evolução humana, os homens precisam ajudar nas tarefas domésticas e familiares. Então, esse é o ponto. Nós precisamos avançar. E para avançar, nós precisamos de homens e mulheres comprometidos no cuidado da casa, no cuidado dos filhos, no cuidado das pessoas doentes, que hoje é relegado à mulher. Por isso que sobra essa tripla jornada para a mulher. Pois é, nós temos que adestrar melhor os homens. Até dá. Mas tem que se empenhar. Eu vou fazer muita brincadeira, por favor. Eu acho bonitinho que tem uns homens que às vezes dizem, poxa, vocês estão massacrando a gente. Uhum. Acontece, meninos, acontece, porque é só mulher aqui no estúdio.

Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. A Schumann te dá um mundo de tecnologia pronto para você e com a melhor condição. Toda loja em 10 sem juros no cartão. Notebook Acer com 4GB e HD de 500, só 10 de 199,90 sem juros. TV LED Samsung 32 polegadas, 10 de 144,90 sem juros. E Samsung Grand Prime com câmera frontal, só 99,90 ao mês em 10 sem juros. Schumann, vem pra cá, realiza. Quando cada um participa, a vida de todos melhora. Com mais vagas em creches, mais serviços de saúde, praças, iluminação pública, obras. E tudo graças aos recursos do IPTU, que são totalmente investidos em Chapecó. Por isso, fique em dia. Pague à vista até 11 de março e aproveite o desconto de 5%. IPTU 2016. É você fazendo Chapecó cada vez melhor. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Nove horas, 18 minutos, e agora a gente cai na pior faceta. Porque as demais, eu sempre creio que hoje vivemos um mundo pleno de informação. Eu não consigo comprar a ideia de que, olha... E com os filhos, é dentro de casa, eles sabem, mas eles não fazem. E eu brigo muito com isso. Eu acho que no momento em que você tem informação, você tem responsabilidade. Você não pode mais dizer, ah, eu não sabia. Que virou moda dizer, eu não sabia. Então isso virou um mote nacional. Mas existe o lado mais negro, mais pesado e mais perverso, é o da violência contra a mulher. E o absurdo é culminar em assassinato. Quando se fala em assassinato, se imagina de uma forma muito preconceituosa um Nordeste violento, um Norte violento, o coronelismo, o interior sem informação, né? Você pensa, não, o Sul é um Sul graduado, estudado, politizado. Com dinheiro. Uma ova. Machistas, irracionais, irracíveis, seres humanos, homens e mulheres. Números que nos envergonham. Quem pode nos apresentar? Raquel, nós temos um dado que no ano de 2015, no 2014 já tinham 9 mulheres assassinadas no nosso município. E 2015 nós temos a informação que nos foi passada ao Conselho que tivemos 9 aí homicídios, feminicídios de mulheres em nosso município, somente em Chapecó. Por que a gente fala hoje feminicídio, Raquel? Porque foi não vamos adentrar tecnicamente, né? Porque não é o momento, e nós discutiríamos isso em tempo próprio, né? No sentido de que é um ato, né? É um ato, o feminicídio, ele é o pior ato, assim, de violência contra uma mulher. Por quê? Porque antes do feminicídio, do assassinato da mulher, ela passou por todas as fases já, violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica, né? E hoje as mulheres falam muito sobre essa questão, que elas sofrem muito, muito, muito sobre a questão da violência psicológica, que ainda ela é pouco, é dado pouco visibilidade para a violência, né? Por quê? Porque o processo que gera... vamos dizer assim, o crime que gera processo, né, no direito penal é a lesão corporal. Sim. Né? Então, essa... A comprovação física. A comprovação física, né? Mas a violência psicológica, ela já é regida, né? Tem que vir por ameaça. Então, depende da mulher representar. E daí, nesse sentido, a mulher, quando não existe a lesão corporal, e ela se dirige a uma delegacia, né? Para ela registrar um crime de ameaça, que ali tem crime de... que é a violência psicológica, também a gente pode colocar junto, que são os xingamentos, né? Eu vou matar você... como nós falamos aqui no intervalo, né, a mulher hoje, além dela ter que fazer a dupla, a tripla jornada, ela tem que ser magra, né, inteligente e bonita, né? Senão você é discriminada na sociedade. Sim, e daí você olha pro marido, ele não é nada daquilo. Não... Eu tenho que rir, né? Porque se você vê, ela tem que ser bonita, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo. Desculpe, um homem que não se cuida, mas não estão com essa bola toda. Não. Mas bora lá, continua. Pois é, continuando. Então é isso que eu digo. A mulher, muitas vezes, ela não tem tempo nem para chegar em casa. Antes de sair para o trabalho, porque ela tem que vestir o filho, mandar para a escola, ela tem que olhar se tem o almoço pronto para meio-dia, né? Ela não consegue passar um batom, né? E aí, então, quando chega, por isso que a gente fala, trazendo aqui um gancho para o empoderamento da mulher, por isso que muitas vezes a mulher, a gente chega, até nós, né? Ela chega uma mulher sofrida, ela chega uma mulher desiludida, ela chega uma mulher totalmente fragilizada, justamente porque ela já passou, né, por todas essas fases da violência, que começa normalmente com a violência psicológica. Né? Dificilmente chega já na agressão física. Começa na violência psicológica, moral, patrimonial. E aí, como a Jaque falha, eu chamo a Jaqueline, falava que eu fui criada numa família assim, porque é natural, o meu pai tratava minha mãe assim. Então é natural que o marido, e ela não vê isso como uma violência. E ela só vai enxergar isso como uma violência, Raquel, realmente quando ela tiver com uma fratura, né? Quando ela tiver com o nariz quebrado, quando ela tiver com a perna, quando ela tiver totalmente, muitas vezes, né, até com o seu próprio corpo, em cada órgão ali externo, uma fratura, né? E aí depois, por último ainda, como ela não tem aquele apoio, muitas vezes, da família, da própria família, sabe? Porque a família, muitas vezes, tem menos condições financeiras que ela para ajudá-la. Ela tem 3, 4 filhos, né? Como é que ela vai sair dessa situação? É complicado, gente. Por isso que eu digo, um novelo. É um novelo. E aí chega na questão, já foi na delegacia, já recebeu boletim de ocorrência, muitas vezes já teve medida protetiva, mas ainda não é o suficiente, porque muitas vezes a gente sabe que só... Também, né, não vamos tapar o sol com a peneira, né? A gente faz e luta por isso, que a mulher tem que denunciar, tem que buscar seus direitos, mas a gente sabe que a medida protetiva é um papel, né? Ela está no papel, e muitas vezes é proibido matar, mas a pessoa vai lá e mata. É proibido chegar perto da vítima, mas da ofendida, que a gente não gosta de chamar de vítima, da ofendida. Ele vai lá e a mulher, então, ela fica insegura e... acaba que dizendo, oh, não adianta mesmo denunciar, não vou mais registrar o boletim de ocorrência, não vou procurar uma ajuda, porque muitas vezes ela também é duplamente violentada nos próprios órgãos que a atendem, né? Porque contam com descrédito, com preconceito. Com preconceito. E aí acaba ocorrendo a questão do feminicídio mesmo. Por quê, Raquel? Porque até na justificativa para ser aprovado esse projeto foi colocado que... foi comprovado que foi feito um estudo isso na América Latina, né, porque o feminicídio ele não veio no Brasil, ele foi copiado de outros países que já tinham implantado isso. Então a ONU, numa resolução, também notificou o Brasil para que ele criasse um tipo específico para os assassinatos de mulheres, devido ao alto número de homicídios que existe no Brasil, né, que hoje o Brasil figura de sétimo, que era em 2010, quando o último mapa da violência, 2012. Em 2015, ele veio para a quinta posição. De sétimo, então, ele veio para a quinta, como o país que mais tem mulheres mortas pelo feminicídio, né? Infelizmente. Olha, quando a gente ouve um problema, a primeira coisa que qualquer cérebro reativo faz é tentar solucionar esse problema. Isso é na matemática, na física, química e nas relações interpessoais. E uma coisa que sempre me intrigou, eu casei, meu marido é violento, eu era nova, inexperiente, eu tive o primeiro filho. Sim. Depois eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto. E cada filho que eu tenho é mais um motivo para eu ficar com ele. Da mesma forma, eu faço essa pergunta que pode parecer cruel. Da mesma forma que eu consegui a informação de que tem uma delegacia da mulher, eu não consigo a informação de que tem anticoncepcional gratuito nos postos? Eu não entendo, e é difícil, convido todo mundo a fazer esse exercício, se fala em empoderamento. O que que me faz, porque claro, a cada filho que eu tiver, eu me fragilizo mais. A cada filho que eu tiver é mais difícil eu dizer, bom, chega, eu vou arrumar duas, três amigas, eu vou trabalhar de faxineira e eu vou pagar um aluguel conjunto. Você faz isso quando não tem filhos. Então é estranho essa dinâmica de que eu permaneço no erro e eu ainda coloco mais alminhas nesse mundo para sofrerem a mesma violência que eu sofro. Essa dinâmica perversa não pode ser quebrada? Raquel, essa questão da violência contra a mulher é uma questão realmente complicada. Muito complicada, porque a Sandra fala, quando ela chega, chega fragilizada, mas nem sempre é financeiramente. Eu vou te falar que na semana retrasada eu conversei com uma pessoa que foi diretora de escola, que tem posses e sofreu anos de violência doméstica. Então não é só uma questão de econômica essa dependência, não é. É mais complicado. É psíquica. Então essa questão da violência é como entendo. a Jaque fala. É cultural e muitas vezes as mulheres e os homens acham que isso é natural. Entendeu? Mas então não que haveria é natural, problema. Porque, é curioso isso, não haveria sofrimento. Mas porque tem qual sofrimento. Qual é o entendimento? O que é um problema? É algo que gera sofrimento. Mas se toda a violência... Graduação, se ganha o seu salário... É preciso que o Estado venha dizer, minha filha, a senhora tem... Então vamos sentar aqui, ó, a senhora não, tem um problema. Não, é questão... Isso que eu digo é também questão da consciência da mulher. Por isso que a gente trabalha a questão da conscientização. Precisa políticas públicas para algumas áreas, mas precisa... A mulher se entender como autora da sua história. Também precisa disso. E quando disso, ela nega esse papel? Como porque sujeito. Ela está negando esse papel. Se ela tem... Negou, eu falo muito negou do conhecimento, anos, né? Sim. Se ela sabe... Você não, o saber é um inferno. Como é ruim saber? Porque no momento em que você se apodera de uma informação ou se empodera, você tem que ser responsável. E às vezes é melhor viver por procuração. No momento em que você sabe que um anticoncepcional pode ser um divisor de águas, você não vai mais poder ficar indiferente. Então é melhor fechar os olhos e dizer que não sabia. Então, como a ignorância ela nos isenta de sermos protagonistas. Mas essa questão de sentimento de propriedade que tem na nossa sociedade, porque a mulher há muitos anos foi propriedade do homem. Você é esposa de quem? Qual é o teu sobrenome? Ou você é filha de quem? O sobrenome você pega do marido. Isso. Você nem votava uma época, teu marido votava. Ainda você só podia votar, né? Hoje a mulher tem direito de escolher se ela vai. Com autorização. O que a Zilda colocou, ainda assim que ela falou, a mulher era propriedade do marido. Não, infelizmente, Raquel... Eu diria assim que muitas mulheres, como a Zilda falou aqui, de alta, de média, né, elas são propriedades ainda dos maridos. Ainda elas são, exatamente, elas são propriedades. Eu estou fazendo careta nesse momento. Elas são. Elas não são, né? Não, elas se sentem elas e eles sentem. Acham que são dono delas. Essa é a diferença. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém, exatamente. Não pode ser. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, que quando elas chegam para a gente, elas se sentem uma propriedade porque, como a Zilda falou, elas estão fragilizadas porque elas são abusadas, né? Isso chama-se abuso psicológico. E eu quero tocar bem nessa questão aqui, ó. A pílula anticoncepcional, ela é um divisor de águas na conquista dos direitos das mulheres. Por quê, Raquel? Porque antes de existir a pílula anticoncepcional, a mulher, ela não era dona dos seus direitos reprodutivos. A partir do momento que foi inventada a pílula anticoncepcional, a gente considera no direito que foi um dos avanços considerado como o direito da mulher votar. Porque ali ela conseguiu dizer assim, não, agora eu quero ter filhos, agora eu não quero ter filhos. Só que muitas quando mulheres... a religião não interfere também. Quando a religião tem não mais interfere isso também. Que a religião também interfere no corpo das mulheres, além dos homens. Mas eu quero só tocar um ponto aqui, que na questão dos direitos reprodutivos das mulheres, os maridos ainda, companheiros, ainda em pleno século XXI, eles interferem. Por quê? Eles abusam da mulher sexualmente também, sabe por quê, Raquel? Porque se a mulher não comprovar que ela não está tomando a pílula, elas são agredidas. Elas são agredidas tanto psicológica como física. As mulheres elas são impedidas de usar, como a gente fala sempre, a camisinha, né, o preservativo, ele está disponível na saúde. As mulheres têm consciência disso. Mas, olha, de 100 homens, eu diria que poderia tirar um que aceite usar preservativo na relação com a mulher. Né? É, então, ali a mulher está sujeita o quê? A uma gravidez indesejada, porque a pílula também ela não é 100%, né? Ela é... temos aí as doenças sexualmente transmissíveis. Claro, aí a gente abre, meu Deus, um leque. Uhum. Então, assim, hoje, inclusive, a gente tem a informação que as mulheres casadas são as que mais são hoje atingidas pelo vírus HIV, né? Então, você vê que a violência, né, contra a mulher, ela é algo, como a Zilda falou, que muitas vezes você olha para aquele homem e você jamais vai dizer que ele é um agressor. E entre quatro paredes, ele se transforma, eu diria assim, no pior ser humano, porque eu pergunto para você, a gente fala muito, eu pergunto para ti, Raquel, e para quem está nos ouvindo. Qual a diferença... Né, entre o crime de uma, vou dizer assim, um assalto, né? Porque o assalto, ele é um roubo, é uma violência com, diferente do furto. Vai lá, passou na rua a pessoa, ele puxa a arma, ele agride a pessoa, ele pega o patrimônio. E a mulher que sofre violência em casa, né? Que sofre violência, eu diria, com grave ameaça também, porque eles ameaçam com arma de fogo, com arma branca, eles ameaçam com... Tudo os que tiver filhos. Pela frente, os filhos, a mulher, não, que vai matar a família. Qual que... Isso dos filhos, e a mulher, me mata. A mulher está tão fragilizada emocionalmente, já assim, tão com a sua autoestima tão baixa, que ela acaba não tendo amor próprio. Uhum. Então, o que acontece? Ela acredita que o amor dela é ela ter filhos, que ela acha que o marido vai mudar quanto a isso, que no próximo filho ele não vai mais agredir. Por favor. Isso acontece muito, o psicológico da mulher, que ela é emocionalmente, hoje nós vimos assim, quando nós temos um filho, eu passei por uma fase assim, que depois a gente tem mudança no nosso corpo, tudo, a gente fica com a nossa autoestima baixa. E isso sempre meu marido me colocando para cima e me auxiliando e tal. Todas as pessoas ao meu redor. Imagine você convivendo numa casa onde você só é gorda, feia, inútil. Né? Inútil. Nenhum homem mais vai te querer além de mim, né? Então, assim, você o que a mulher pensa? Não, eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso. Eu tenho que me submeter a ele, eu tenho que trabalhar para ele, eu tenho que viver para ele, para os meus filhos, porque realmente eu sou tudo isso. Pois é. Infelizmente, mas aí volto a uma questão. Não tem como qualificar. É pior até o homem que faz violência dentro de casa do que um assaltante. Porque o assaltante talvez ocorra num momento, talvez não tenha todo um planejamento medonho e talvez não esteja viciado na violência. Este ser desprezível, né, que consegue perpetrar violência contra a mulher e absurdamente contra os filhos, é isso que me mata. Que tipo de homem é? Que hombridade é essa? Que tipo de pai é? Aí eu entro em looping e volto à questão. Se você não está vivendo uma boa vida, se você está humilhado, não dá para pelo menos preservar e dizer, não, então eu não vou expor os meus filhos a isso. Eu paro aqui, porque não é justo para com quem eu estou colocando essa no mundo. É isso que eu não me convenço. Eu apanho meu filho e eu sei que o próximo que nascer vai sofrer essa violência. Então, desculpe, meninas, mas de vítima eu passo a cúmplice. E isso tem que estar posto. Eu permito a violência? Eu tenho problemas? Ok. Mas eu não vou ser cúmplice da violência com a minha filha, com o meu filho de 2 ou 3 anos. Então, tudo tem 2 lados. Exatamente, Raquel. Então, e esse é uma das minhas falas, e já escrevi sobre isso, sabe? Que eu sempre digo para as mulheres, e todas as mulheres que estão nos ouvindo, que embora você esteja numa situação de violência, né, você tem o poder de escolha. Né? Você, como disse a Raquel aqui, você sabe dos direitos hoje, sabe que existe a delegacia, né? Você sabe que existe a Lei Maria da Penha. Hoje, nós, quando a gente fala em empoderamento, Raquel, só para trazer um gancho, o que a gente fala em empoderamento das mulheres? Para explicar, não é dizer que a mulher ela pode tudo, ela não está sujeita às penas da lei, né? Não é nada disso, ela não pode ser uma fora da lei. Quando a gente fala em empoderamento, é nesse sentido, de a mulher ter consciência, como tu diz ali, dos seus direitos reproducentes, produtivo, de saber que ela pode tomar um anticoncepcional, que ela deve, porque não tem condição de manter os filhos, então deve tomar anticoncepcional até arrumar a vida. Exatamente, deve tomar um anticoncepcional, deve dizer não, né? De alguma maneira, alguma forma, ela tem que se rebelar contra isso, né? Não ficar colocando o filho no mundo aí e sem poder, sujeito à violência, como tu diz, sujeito ali, e dizer para cada mulher que está vindo. que quem mais sofre com a violência são os filhos. Por quê? Porque aquele filho, ele não tem o poder, ele está ali, ele é uma ele criança. Ele não está escolhendo. Ele não está tem para onde ir. Exatamente. E eu digo para você, mulher, que você tem o poder de escolha. Né? Procura uma ajuda. Nós temos órgãos, nós temos entidades aqui que trabalham com a questão da mulher. Nós temos a OAB que pode fazer uma denúncia, nós temos o Conselho da Mulher, nós temos aí o BM, nós temos a própria Unimed, nessas entidades a gente divulga isso para procurar uma ajuda, para receber uma orientação. E o principal instrumento é o 180, e né? É ligue 180. Que eles vão encaminhar para algum lugar. Para algum lugar. Eu algum digo assim, serviço para ser encaminhado. Aqui, mas eu digo, nós temos aí um serviço importante que é o 180, qualquer pessoa pode ligar, não só a mulher, para fazer uma denúncia, né? E que ela abra os seus olhos e dizer assim, aqui isso que ela está acontecendo, ela está sofrendo a violência, mas a responsabilidade é compartilhada, né? É compartilhada. E que se um filho sofre violência, ele vai possivelmente estar recebendo violência física ali, psicológica. Como é que vai ficar essa criança? A menina, como é que ela vai se criar? Ela vai se criar, como a Jaqueline colocou aqui, achando que é natural a mulher lavar os pés do marido, porque acredite, hoje ainda as mulheres pelo amor são... De... Pelo amor de Deus! É verdade, eu vou dizer, eu não posso citar nome, o Raquel, né, sigilo, mas ainda há 15 dias eu conheci uma mulher, tratei dela, ela ainda lavava, ela e as duas filhas menores que estavam com ela em casa. Ela, 30 anos que ela sofria violência do marido, e elas tinham que todo dia lavar os pés dele. Os Mas pés que joguinho mórbido. É. Então é isso. É, dizer para essa mulher que ela tem o poder de escolha, que procure uma ajuda, olhe para os seus filhos, porque, claro, você está com a autoestima baixa, você está doente, porque o seu psicológico adoece, não está bem, adoece, você vai ficar com a sua autoestima, você vai achar que você não, que é só você que está passando por essa situação, mas não é verdade. Assim como você, tem milhares de mulheres, mas procure uma ajuda e não exponha seus filhos, porque isso eu asseguro para vocês. A violência doméstica pode causar até mesmo a morte do seu filho. E aí fica aquela questão do julgamento. Como é difícil você não olhar, muitas vezes, com preconceito quando acontece essa transição, né? Uhum. Quando de sofredora, de mártir, de vítima, porque é isso tudo, é vítima, não vou dizer mártir. Sofre? Sofre. É vitimada? É. Agora, quando a permissão para que isso se estenda é que, desculpem, eu não realmente não. Eu tento, eu, cada ano que vocês vêm aqui, eu tento fazer exercício de me deixar convencer. Mas o sentido de que expor o seu bebê, sua menininha, seu menininho de 2, de 5, de 10, independentemente da idade, é de uma crueldade absurda. Uma vez a revista de Chapecó acompanhou a PM, o trabalho da PM. A gente fez essa, né? Olha, vamos descobrir Chapecó. E a cena que mais me marcou foi uma foto de quando foi chamada a PM para uma... Havia acontecido uma briga do casal. A mulher precisava ser acudida, a pressão baixou, ninguém encostava nela, a não ser o pessoal do, acho que do SAMU, mas o que mais me chocou foram os olhos arregalados do menino. Que eu tenho na foto, nós não publicamos essa foto. Ela não estava tão assustada quanto ele. Ela já tinha amortecido e já achava normal ser atendida pelo SAMU. Não tinha sido uma violência grave. Agora, no cantinho da foto, tinha um menino de olho arregalado. Então, acho que isso, para mim, ninguém tira essa foto da minha cabeça. E a maior expressão do quê? Desse amortecimento, dessa acomodação e dessa dor. E aí, os dois são sócios no crime, pai e mãe. Os dois são sócios, Raquel, só que a gente não pode julgar essa mulher, porque ela já está sofrendo. Agora a gente pode julgar esse homem, porque ele não tem um senso de propriedade só com a sua esposa, mas também com os seus filhos. Mas então, que paz, né? Essa que sociedade, delícia. Já, Raquel, é fortalecida nisso. Onde o pai é provedor, mesmo não sendo, né? Muitas vezes a mãe é provedora, a mãe que trabalha, mas a sociedade diz isso, o pai é provedor e tanto a esposa quanto os filhos têm que se submeter. E é nesse contexto que se trabalhou há muitos anos. Então, para quebrar esse paradigma, não é fácil. E essa história, a criança estava ali, mas quem que tinha que ficar mais chocado de que a mãe que estava sofrendo era o pai que estava cometendo a violência. Saído pra algum lugar. Tava bêbado e já tinha fugido. Então, é isso. Coisa é difícil, eu também acho que essa mãe precisa entender que não precisa sofrer essa violência, que os filhos não devem sofrer essa violência, que ela precisa fazer alguma coisa. Agora, a gente não pode culpar ela. Nós temos que olhar a pessoa. Não dá para culpar só ela, porque é tudo isso, é toda essa carga social que está sobre essa mulher, que ela precisa se conscientizar, e é isso que a gente precisa fazer aqui, é ajudar essas mulheres a enxergar o seu papel e ver que isso, ninguém precisa sofrer essa violência, e muito menos os filhos. Né? A mulher não pode, os filhos não podem, e até mesmo esse agressor também não pode. Porque também vai sofrer com isso. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Então, eu seguindo na linha de pensamento da Jaqueline, né? Da Jaque. Eu quero fazer um relato. É a primeira vez que eu vou falar isso em público, Raquel. Ai, vamos ver o que, que você vai falar que vai traumatizar a gente. Vamos lá. Vai traumatizar, assim, eu nunca, assim, como a gente, eu vou dizer para que eu estou emocionada, assim, de ver você falando dos filhos, né? Da questão do sofrimento dos filhos. Então, eu vou mostrar aqui, o público não vai ver, mas eu vou te mostrar. É, eu sei da história da Sandra. Tá vendo isso aqui? É uma cicatriz, gente, imensa. É. A partir do umbigo, subindo. Isso. Essa cicatriz é uma marca da violência de filha. Porque... Não sei se eu vou conseguir falar. Eu não fui agredida fisicamente, né? Mas, assim, o meu pai, ele era... uma pessoa violenta, aonde minha mãe, ela por 15 anos, porque ela não tinha condições de sair da situação, ela viveu. E eu adquiri uma doença chamada acalásia da cárdia, que dá no esôfago, porque nós tínhamos um pacto de silêncio em silêncio, eu e meus irmãos. Acontecia as violências, né, dentro da nossa casa, e no outro dia a gente não socializava isso, para que um não magoasse o outro. E o tempo foi passando até que um dia eu... É uma doença chamada que... Na época, os médicos achavam que eu estava com chagas, né? Porque ele dilata o esôfago e fecha a boca do estômago. E aí o alimento não passa. E aí tu vai... E aí descoberta, assim, aí eles fizeram todos os tipos de pesquisa, né? Passei por psicólogo, por psiquiatra e fomos descobrir o quê? Que isso era resultado... Da forma que eu me calava. Desse sofrimento que eu via, né? Minha mãe sofrer, eu via meus irmãos sofrer, mas nunca... Nós não chegávamos e dizia, olha, o que tu tá sentindo, né? Então a gente ficava quieto, a gente sofria preconceito na escola, porque nós morávamos próximo de vizinho, muitas vezes meu pai ficava a noite inteira gritando, né? Fazendo violência mesmo dentro de casa, e a gente ficava muito, a gente achava, assim, por isso que eu digo, a pessoa acha que ela sozinha vive aquilo, porque você sente vergonha, muita vergonha. Eu tinha vergonha, sabe? E aí eu tinha lá uns 14 anos quando minha mãe, né, recebeu uma ajuda, e a partir disso, por isso que a gente trabalha nisso, porque a partir dessa ajuda é que nós conseguimos mudar a nossa história. Sabe? Se minha mãe não tivesse recebido essa ajuda, porque na época foi muito tempo atrás, não tinha leis, né, que desse visibilidade a isso, era normal a mulher apanhar e ficar quieta dentro de casa, né? Minha mãe, nós não tínhamos também na época condições, né? A família da minha mãe morava em outro município, ela morava sozinha aqui. E nós só conseguimos, Raquel, porque nós tivemos ajuda de uma assistente social, né, que eu nem vou até citar aqui, porque eu não falei com ela. Hoje ela está... Ela é amiga da minha mãe, se tornou amiga da nossa família, nosso ídolo, né? E dizer que como isso causou em mim, né? Transformou minha vida, eu diria assim, para eu poder lutar, mostrar isso para as pessoas. E por isso que eu te digo que eu sei o que é, muitas vezes, uma mãe que sofre isso e um filho que sofre isso. Por isso que eu digo para as mulheres, quem mais sofre com a violência são os filhos. Olha, o seu depoimento, ele anula qualquer coisa que possa ser dito. Eu espero que as pessoas guardem bem isso. A gente não tem o recurso da imagem. Mas esse gerar o sofrimento, isso não pode ser esquecido por nenhum momento. Isso é determinante para tantas outras situações. E o fantástico aqui é que a Sandra... quer dizer, o nível de superação, né, é algo fantástico. A pessoa se superar, a pessoa conseguir reescrever a sua história, a pessoa se emancipar, deixar essa dor para trás, é algo, Sandra, é indizível. Então, eu não estou encontrando palavras, enfim, para a sua condição, para o que você faz agora, nesse momento. Você podia estar cuidando da sua vidinha, né? Podia estar no seu escritório, podia estar fazendo suas coisas, mas está aqui, se expondo de uma maneira extremamente íntima, né?

em 10 vezes sem juros no cartão. Lavadora Brastemp 11 quilos com cesto inox, 10 de R$ 159,90 sem juros. Batedeira Cadence, só R$ 89,90 na hora. E refrigerador Consul com degelo, 10 de R$ 139,90 sem juros. Schumann, vem pra cá, realiza. Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Atenção, Chapecó está em alerta contra a dengue. A prefeitura vem realizando diversas ações em toda a cidade na prevenção, fiscalização e autuação. Mesmo assim, os focos do mosquito continuam aumentando. É hora de toda a comunidade agir. Verifique hoje mesmo na sua casa ou no seu trabalho se existem pontos com água parada. Vamos vencer a dengue, a zika e a chikungunya. Para isso, precisamos de você. Prefeitura de Chapecó. A boa música está de volta. Em sua 10ª edição, o Projeto Bravíssimo abre o ciclo 2016 com a Big Time Orchestra, no dia 20 de março, no Teatro do Centro de Eventos. Adquira o seu pacote para 6 edições no Lang Palace Hotel, Santa Maria Imóveis e na Oeste Capital. Projeto Bravíssimo 2016. Venha, surpreenda-se e encante-se. Patrocínio Avianca, Santa Maria Imóveis, Renova Marcas e Patentes, Rota Impressos Gráficos e Perfeito Homo. Realização, Rotary Clube Chapecó Oeste e Grupo Condá de Comunicação. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 9 minutos para as 10 horas da manhã e a gente continua. Olha, é uma conversa doída, gente. É uma conversa complicada. E é uma conversa que às vezes eu brinco, é o ser humano sendo ser humano. Que coisa, eu não sei se, e admiro a quem está aqui, porque compra essa ideia de que pode ser melhor. O jornalismo às vezes nos transforma em almas muito descrentes e a gente, por ver a repetição, desacredita que possa haver mudança. Mas que bom que existam protagonistas que busquem essa mudança. Falando nisso, e a partir de um exemplo doloroso, o tempo, graças a Deus, passou. E hoje existe uma rede, mesmo que ainda falha, de suporte. E aí houveram mudanças também na lei. Das nossas últimas conversas, já deu para perceber que as condições são encaradas de uma forma mais séria, mesmo pelas mulheres. E aquela história de eu chamei a PM para dar um susto, mas nós se ama. Na brincadeira, no português, a gente se gosta mesmo assim, até a próxima violência. Dá para quantificar, mudou, violência não é brincadeira, é coisa séria. E eu não quero dar um susto, eu quero me emancipar. Vocês têm números sobre isso? A partir da mudança da lei? Porque não pode mais agora só chamar para assustar, agora você tem que entrar e iniciar um processo. Então, falando do ponto de vista técnico, isso, Raquel, dos números, assim, como eu falei para ti, a gente não tem ainda um número, né, porque não tem uma pesquisa, assim, local, dizendo, e falta isso para nós. Então, isso também é uma política pública que nós não temos aqui, que é a questão de fazer estatística, para a partir daí a gente formular política pública, porque como a gente falava aqui no início, o conselho, ele tem essa função, ele Raquel, que ele é um órgão fiscalizador, né? Ele tem a função de fiscalizar os órgãos, né? Acompanhar e propor a mudança dessas políticas ou políticas novas de mudança, no caso, para a mulher. E nós não temos aqui uma pesquisa para dizer para ti, mas os números que a gente tem de registro de caso e que vão para fora, a gente sabe que são grandes, né? A gente sabe que os índices são bem altos, né? Porque, assim, 2014, são mais de 2 mil registros que nós temos de violência contra a mulher junto à delegacia da mulher. Fora as demais delegacias onde as mulheres registram, que não é computado aqui na delegacia da mulher. Temos esse dado também. Temos aí o alto índice de assassinatos de mulheres. Temos aí um município que ele figura como quinto dentro do estado de Santa Catarina, como sendo o mais violento no quesito violência contra a mulher, de acordo com uma CPMI da violência, que teve um relatório que foi publicado no final de 2013. Então, nós imaginamos que hoje nós possamos, até devido aos assassinatos, estarmos em primeiro lugar nesse ranking municipal. Que honra. Que honra, hein? E na questão, Raquel, assim, que eu posso dizer de prática, né, de dia a dia que a gente trabalha na militância, a percepção, o que é como advogada, onde a gente acompanha as mulheres na delegacia, nós temos dois tipos, que é, como eu falei antes, quando existe a questão da lesão corporal, a mulher não tem a opção de dizer, não quero, só dar um susto, vai para o processo, né? E não tem ela desistir, ela tem que ir na frente do juiz, tem que seguir a instrução criminal, né? Até o julgamento do agressor. Aí nós temos a questão que a gente fala, que é pelo artigo 16 da Lei Maria da Penha, que são os crimes de ameaça, que é uma audiência que ela vai aí, vamos assim, referendar isso, onde ela pode dizer que ela, se ela está ainda recebendo essas ameaças ou não, e ainda ter a opção de dizer, quero prosseguir com o processo ou não. Né? Então, o que a gente entende é assim, mas as mulheres, elas estão, mesmo sabendo disso, que elas não podem mais dar um susto, a gente percebe, né, conselheiras aqui, que as mulheres estão denunciando mais, e a gente acredita também, Raquel, claro, cresceu o número de violência, mas é em função do trabalho também que nós estamos realizando aqui no nosso município. O conselho sempre teve um papel importante, né, mas assim, eu quero dizer, das duas gestões, na primeira gestão que eu estive como vice-presidente, agora como presidente, nós realizamos um fórum, né, no mês de junho, onde nós discutimos isso, que era um olhar sobre as políticas públicas, aonde chegamos a conclusões que precisamos melhorar, precisamos implementar, precisamos criar um órgão, né, específico que trate justamente naquilo que as conselheiras colocaram aqui, que a gente ainda luta, nós temos a igualdade na lei, nós precisamos lutar para que isso se efetive na prática. Então, essa é a nossa luta também. Em relação ao avanço, eu diria para você que nós tivemos também as conferências, fórum, conferências, essas paradas, como é que a gente vai fazer domingo, sábado agora, né? Essa segunda parada pelo fim da violência, aonde, claro, que isso chama a atenção dos governos, né? A gente chama assim os governos como um todo, e nós conseguimos avanço no dia, até no último dia 18, nós tivemos uma audiência com o prefeito, aonde a gente até quer divulgar isso, porque a gente entende que é uma luta do conselho, dando voz às mulheres que necessitam, que nós vamos, que vai ser criado um plano municipal de políticas públicas para as mulheres, já deram as iniciativas, o conselho vai participar junto de interface com a Secretaria de Assistência Social para a criação desse plano municipal. Então, a gente considera um avanço, porque isso é uma reivindicação histórica, né? Dentro do governo, do conselho para com o governo. Nós tivemos também uma discussão, são reclamações históricas, né, de violações de direitos das mulheres que tinha de alguns, não é de todos, mas de alguns profissionais junto ao IGP, onde nós fizemos... O Instituto Geral de Perícias, né? Onde nós fizemos uma reunião com o novo coordenador do IGP e ele... para atender essa demanda, né, que foi do fórum e das conferências, né, ele vai implantar um projeto, né, e ele se comprometeu, assim, verdadeiramente, a gente acredita nisso, né, aposta nisso, que eles vão implantar um programa ali dentro do IGP, é destinado às crianças em nível de Estado, né, mas que vai ser utilizado para as mulheres que chegam lá em situação de estupro, né, e de violência doméstica. Sandra, me dá uma parte nisso, sobre a questão do IGP. No fórum, teve várias, no fórum e vem para o conselho, várias denúncias que as mulheres, além da agressão, quando vai para a perícia, novamente agredida por alguns legistas, né? Xingadas, tratam mal. Então, essa reunião do conselho também foi para ver isso, né? Como que esses legistas estão tratando essas mulheres e o que se pode melhorar nesse tratamento. Isso. Então, a gente faz um apelo aqui para a mulher que sofreu violência e que foi agredida de novo nos órgãos de saúde ou no IGP, que realmente denunciem, porque isso é grave. Você está lá para ser atendida e não para ser maltratada. Tanto na delegacia, no hospital, no posto de saúde e no IGP. Se foi agredida novamente por um profissional, denuncie. É caso de polícia também. Exatamente. E não se intimide em dar andamento ao processo, né? Olha, então, como isso é complexo. Tem que haver realmente uma força muito grande, propulsora, motivadora, para que se mude essa realidade. É o que a gente fala, essa conversa parece que não deveria acontecer aqui, que não deveria acontecer em Chapecó. Uhum. Né? Eu não sei se é, né, a gente Cidade grande, desenvolvida, com tantas instituições de ensino, de universidades. Educação, com universidades. E aí a gente vê, meu Deus, é problema de toda a ordem. Para encerrar, quando se falava nos dois lados da moeda, se dizia, bom, mas agora que tem que haver a representação, vai despencar o número de registros de casos. Porque como as mulheres sabem que não podem mais voltar atrás, essa lei, em vez de ajudar, prejudica. Já foi possível, a partir dessa mudança, fazer uma leitura? Quer dizer, o melhor problema é aquele que não existe, né? Acaba a estatística e aí, beleza, não tem mais o problema. Então, foi possível dizer, olha, piorou para a mulher, porque então agora é que ela ficou prisioneira mesmo, ou melhorou, porque agora os processos têm continuidade e quer queira que não, vai haver uma solução? Eu só posso... Também, eu diria assim que isso foi um avanço e melhorou, né? Porque a questão da Lei Maria da Penha, né, que trata disso, Raquel, ela foi muito debatida, né? E foi, veja bem, essa lei, ela foi pensada por movimentos de mulheres, ela foi pensada devido a uma reivindicação internacional também dos direitos das mulheres humanos, né? E veio, digamos, ao encontro do anseio das mulheres brasileiras. Então, a gente entende que isso melhorou. Então, por isso que o Conselho faz esse trabalho, quando a gente fala daquele empoderamento, né? Mas é no sentido das mulheres saberem dos seus direitos, e elas sabem disso hoje, porque nos locais que a gente vai fazer sensibilização, por exemplo, como sábado nós vamos ter essa parada pelo fim da violência aqui na praça, é um momento de informação para as mulheres, e elas têm consciência disso, que hoje homem que bate, que agride a mulher, dá processo e dá cadeia, e dá prisão. Então, isso melhorou e você veja que os índices, eles continuam, a gente entende para os dois lados, né? É grande o índice de violência contra a mulher, mas as mulheres também estão denunciando mais, porque elas estão ficando conscientes dos seus direitos, né? E que existe a Lei Maria da Penha, e a gente entende assim, que essa lei, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser espalhada para que a mulher tome consciência, porque a partir disso não é só denúncia, né? Porque ali também elas poderão ser encaminhadas, como a Zilda falou, para órgãos, né, que, dessa rede que a gente fala, né, que elas têm que ser encaminhadas para atendimento psicológico, atendimento físico também, né, para a saúde, porque normalmente elas estão machucadas muitas vezes fisicamente, mas elas que não deixam de denunciar. Mesmo assim, a gente entende que isso melhorou. Melhorou, que bom. A questão. Melhorou. Olha, a gente conseguiu um ponto positivo, porque muitas vezes é frustrante, angustiante, a gente saber que os problemas permanecem. É bom dizer, não, mas espera aí, já tem aqui uma mudança, não podemos ser, eu de minha parte, né, tão pessimista a ponto de dizer, não, isso permanece. Há mudanças e há mudanças positivas. Há 20 anos atrás, por exemplo, seria bem pior. E até antes da Lei Maria da Penha, as mulheres desacreditavam, né, de denunciar, de chamar a polícia. E muitas vezes também a pena era horrível. Era pagar a cesta básica. Quem acabava pagando? Era a mulher, a família. Então, era desacreditada. Eu acho que com a Lei Maria da Penha teve toda essa conscientização, os meios, né, os meios de propaganda, começou a se divulgar sobre essa lei, os conselhos de direitos das mulheres, as organizações. Então, com certeza teve avanço. Acho que ainda tem muita coisa para ser efetivada nessa lei, que não está. Não está 100% efetivada. Né? É a mesma coisa, eu acho que ainda prejudica muito as pessoas pobres, porque as delegacias ainda usam a questão da fiança. Então, um rico vai preso porque bateu na mulher, pode pagar fiança. A delegada institui fiança, o delegado institui fiança e ele sai na hora sob fiança. Então, ainda tem muita coisa para ser melhorada nessa lei. Mas então, é para ser efetivada. Caso, aí é, uma, aí é, o pior, é o inverso, porque aí o agressor que tem posses, ele consegue pagar a fiança e continuar agredindo, né? Aí quem não tem posses, pelo menos, né, fica lá, merecidamente fica onde tem que estar. Não sei pelo tempo, porque não vai ficar indefinidamente, né? Mas, enfim, pelo menos tem um sentido de que não está certo, de que alguém o está corrigindo. Olha, a gente vai começar aqui a conversar com o ouvinte, porque é o bloco final. Aí a Elza nos diz o seguinte: tenho 60 anos, casada há 40 anos, parabéns, 3 filhos. E ela diz: a melhor coisa que fiz foi não ter desistido de trabalhar fora e hoje ser independente. Interessante esse depoimento. Nossa, né? Que é, aos 60 anos, então a história dela começou já há mais tempo. A ouvinte aqui não se identifica, ela diz que tem roupas para doação, se puder levar ou anunciar na rádio. Olha, para essa ouvinte, eu sei que a prefeitura recebe doações, uhum. Eu não tenho o telefone, mas liga no telefone geral da prefeitura e a prefeitura recebe, sim, doações. Tem uma central de doações. Sim. Olha, o Gilmar diz o seguinte, vamos lá. Vocês falam e o problema continua. No passado, uhum. Os homens eram rudes, grosseiros e tudo mais, e bem poucas mulheres eram mortas pelos maridos. Não, na não minha muitas. Opinião, ó, que continua, e ainda tem mais aqui. Tá, vamos lá. Na minha opinião, em vez de ajudar as mulheres, vocês prejudicam, né? Todos esses assassinatos de mulheres, o casal já esteve na justiça. Em vez de amenizar o problema do casal, vocês agravam. Se continuar desse, acho que é jeito, só vai piorar. Como explicar pro Gilmar? Gilmar, olha... eu não posso, eu não poderia nem dizer que, né, da sua opinião, porque essa questão de morte de mulheres e a questão da conquista, né, da lei do feminicídio, da lei Maria da Penha, ela é histórica. Antigamente, você não se ouvia muito falar em morte de mulher, justamente porque... as mortes de mulheres, então, até quando eles iam para julgamento, os homens, Raquel, muitas vezes eles eram absolvidos em nome da defesa da honra. A defesa da honra? Olha, que vocês fantástico. Que e tem gente nova que não sabe disso, que não sabe que existiu essa figura. Existiu, né, até não muito tempo atrás, né? Então, os juízes julgavam esses homicídios, que hoje são feminicídios, né? E absolviam muitas vezes os homens em nome da defesa da honra, porque toda vez que uma mulher era assassinada, geralmente a defesa trazia porque a mulher o traía. Sim, né? E tinha aquela história de matei por amor, que é lindo. Sim. Olha, o amor foi tanto que eu matei. Mas olha, gente, tá, vamos lá. E isso foi um avanço tão grande, a gente diz assim, se olhar a história, por isso que eu digo, na conquista das mulheres, e é como eu sempre digo isso, Raquel, porque muitas vezes, como ele falou, que não adianta o nosso trabalho, mas tem efetividade sim, porque são graças a esses espaços que nos são concedidos, né, como esse que nós estamos aqui hoje falando, são espaços, como a Zilda falou, que no jornal, na televisão, que são divulgados os direitos das mulheres, porque antigamente era proibido, a mulher não tinha direito, na verdade os direitos eram invertidos, porque tinha na lei, inclusive, lá uma expressão, que o homem até poderia executar a sua mulher sempre que ela lhe desobedecesse, só que isso já foi retirado da lei. Já foi, há muito tempo. Então, nós... É que a lei foram escritas por homens, né? Então, né? Burca também a gente tá liberada de usar. Então, tá, bom, ótimo. Então nós entendemos assim que nós temos, Gilmar, que não sei se você é pai, né? Mas nós temos a obrigação, né? A obrigação de educarmos nossos filhos de modo a respeitar, né, tanto o homem como mulher. E eu entendo que os trabalhos das mulheres, ela não prejudica, não. Apenas hoje, esses casos, eles aparecem mais porque a gente dá visibilidade. E antigamente não era dado visibilidade. Ok, explicado. Olha, a Cláudia diz o seguinte: sou casada há 20 anos, no começo o relacionamento foi maravilhoso, depois foi deslanchando, não teve mais uma boa convivência, meu esposo me agrediu uma única vez. Uhum. Ok, mas as agressões passaram a ser verbais durante todos esses anos, xingamento de todo tipo. Como é que eu faço para me livrar disso? Porque peço a separação, ele me ameaça. Advogada, de novo. Como é que o nome dela? Cláudia. Cláudia. Olha, Cláudia, primeiramente isso cabe um boletim de ocorrência, porque isso é uma violência, como nós colocamos aqui, falar um pouquinho da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz as formas de violência, né? E ela criminaliza a violência, quais sejam? Violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência física e violência patrimonial. Então, muitas vezes, a violência, tu tá sofrendo uma violência patrimonial, por quê? Porque ele, se tu trabalha fora, ele pega todo o seu dinheiro e ele administra o dinheiro da mulher e gasta como queira. Isso é uma violência patrimonial, porque o dinheiro é do casal, mas a mulher é que ganhou. Ela que deveria ajudar, pelo menos, a administrar. A violência psicológica, como foi falado aqui, olha, você é sua magra, sua gorda, sua careca, sua cabeluda, proíbe a mulher, né, de ver os parentes. A violência moral, chama a mulher de prostituta, diz que a mulher é vagabunda. Posso? Não, pode falar, porque eu acho curioso isso, como no meio masculino. É normal. Normal, você vê garotinhos, garotos que já aprendem, ai, aquela vagabunda, mas a gente constata isso, né? Uhum. Como se esse tipo de aferição fosse válido e como se eu tivesse o direito de chamar uma pessoa que eu não conheço de vagabunda. Não, isso. E vagabunda pra mulher é mulher que sai com vários homens ou que teve isso. Vários parceiros durante vários anos. Agora pro homem, o que que é? Vagabundo pro homem é só quem não gosta de trabalhar. Então, olha a diferença bonito, e o preconceito até na palavra. Até no uso da palavra. Desculpa, isso. Não aguentei, não, continuei. Não, pode falar. Então, Cláudia, por isso você pode fazer o seu boletim de ocorrência, procurar, isso tem que ser por meio de advogado, né? Você procura um advogado e você entra com uma, ela diz que é casada, mas não importa se é casado, se é no união estável, equivale a comunhão parcial de bens, você pede um afastamento, né, de corpos também, se tu não quiser, que ele está se sentindo ameaçada, e pede a separação, Cláudia. O que você não pode é ficar sofrendo violência e permitir que isso... Ela tem filhos? Ela não menciona, desculpa. E ainda, talvez, né, seus filhos estejam presenciando essas violências, aonde poderás perpetuar essa cultura, né, de machismo, dominação, enfim. Então, é um direito seu que você tem, você casou, mas não deu certo, tu tem o direito de separar, porque você é dona do seu corpo, da sua mente e da sua alma. Ok, isso dito, então, o Walter diz aqui, bom dia, lugar de mulher é onde ela quiser. Uhum. Concordo, a gente tem que aprender a fazer as escolhas certas. E isso é uma bênção, mas também uma responsabilidade, né? Esse é o exercício que a gente é provocado. Momento fofura. Jaqueline da Unimed está participando do programa, está de aniversário hoje, 28 aninhos. Sério? Quem manda a mensagem é o maridão, o Júnior. Então, parabéns, Jaqueline, o Júnior está acompanhando. Né? Hoje é um programa bem de meninas. Meninas, para encerrarmos, então o dia 8 não passa em branco. A gente levantou aqui questões dolorosas, complicadas, nada é fácil. Uhum. E a gente não pode construir essa fantasia, né? Infelizmente, viver não anda fácil. Mas tem condição de mudar, né? O que vocês prepararam para o dia 8? Quando, como e onde? Bom, nós temos uma programação grande aí. Não sei se a Sandra quer começar a falar. Sim. Do conselho, mas sim, temos as outras entidades com atividades também. O conselho, é uma ação do conselho, agora no dia 5, próximo sábado, nós vamos fazermos a segunda parada pelo fim da violência contra a mulher. No que consiste essa parada, Raquel? Lá nós estaremos com as entidades que compõem o conselho, como por exemplo a Unimed, depois a Jaque fala da ação deles. Nós temos o Sindicato dos Empregados em Asseio e Conservação, onde eles vão estar entregando panfleto, né, com estatísticas sobre violência e fazendo, vamos dizer assim, aquele empoderamento das mulheres, né? Temos ali também a União Brasileira de Mulheres, que irá realizar uma atividade de sarau feminista com leitura de poemas feministas, né, falando sobre os direitos das mulheres também. A Ordem dos OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, que vai fazer uma divulgação do Gibi Maria da Penha, onde nós temos várias informações sobre a violência e informações sobre os direitos das mulheres, né? Como a gente fala aqui, como esse, por exemplo, que a Cláudia teve essa dúvida aqui. Então, a gente vai estar lá com a nossa tenda, né, com o nosso banner, para prestar esse serviço para as mulheres que estejam necessitando, né? E tem as secretarias também do governo vão participar com atividades próprias deles. Ok. Zilda, vamos lá. Então, seguindo a programação, né? Essa é uma atividade aqui do Conselho, de todas as entidades do Conselho, mas a UBM, a União Brasileira de Mulheres, também tem uma atividade aí que começou, na verdade, dia 1º e vai até dia 8, que chama-se Feministas em Cena. É o tema que a gente está trabalhando, a questão do feminismo, para trazer essa questão da conscientização da mulher e do seu papel na sociedade. Então, também no sábado, além de estarmos participando de manhã nessa atividade em conjunto junto com o conselho, que é às 8:30 da manhã na praça. Iniciei 8:30 da manhã na praça. No sábado à tarde, às 14 horas, nós teremos no Sindicato dos Bancários um debate chamado Por que me tornei feminista? Nesse debate, a gente tem a participação de uma deputada que também é ubemista, é Ângela Albino. A deputada federal Ângela Albino estará em Chapecó para fazer esse debate junto com as mulheres da UBM e todas as mulheres que queiram participar. Então, no sábado à tarde, no Sindicato dos Bancários. No dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, um fórum de movimentos sociais aqui de Chapecó, que junta todas as entidades, inclusive entidades trabalhistas e rurais, também estão organizando um ato que inicia também às 8:30 da manhã na praça, que se chama Luta pela Previdência Pública e pelos Direitos Trabalhistas. Então, as mulheres, junto com homens também, estarão na praça, as camponesas também estão trabalhando nesse movimento, vem camponesas de várias regiões, outras cidades aqui para Chapecó, então vai concentrar aqui em Chapecó, será na praça também às 8:30 da manhã e vai ter várias atividades, várias paradas durante o dia e à tarde elas estarão, acho que na frente do Banco do Brasil, também cobrando a questão de financiamento. Ok. E tem mais. Ah, tem mais, desculpa. E tem mais. E à noite, para encerrar, é intensa agenda. E para encerrar, o dia 8, à noite, nós estaremos fazendo na UNO Chapecó, no Bloco R, lá no Auditório 1 do Bloco R, nós vamos fazer a exibição do filme As Sufragistas, que é um filme excelente, onde trata a questão do direito da mulher e quando iniciou essa questão do direito ao voto da mulher. Então, é uma programação intensa. Além disso, a UBM, no blog da UBM, no Facebook, tá trazendo todo dia, do dia 1º até o dia 8, depoimentos de mulheres dizendo por que me tornei feminista. Então, olha que legal, temos aí uma boa. Convidamos a vocês também aqui, obrigada. Raquel, as demais conselheiras, se quiserem entrar na página da UBM e postar o seu depoimento. Olha, isso é muito legal. Raquel, eu só queria fazer uma colocação. Pois não, Sandra. Assim, o conselho, dentro das suas ações de planejamento para 2015, nós fizemos uma pauta no sentido de que, apoiando uma campanha que tem da ONU, todo dia 25 de cada mês, a gente vai tratar de um tema. Então, a gente está reivindicando os espaços, né? Alguns espaços na mídia, para nós estarmos debatendo isso. Nós elegemos o primeiro. Você também com seu pai? Nós elegemos, então, o dia 25 de cada mês para tratarmos desses assuntos. E o primeiro deles vai ser sobre o feminicídio e o segundo sobre a questão do estupro contra a mulher no nosso município e nível de Brasil. Ok, obrigada. Olha, Sandra, eu agradeço a participação. Antes ainda, o Alcides mandou aqui, ele começou a participação no programa do Eduardo, mas ele quer uma explicação agora do que ficou pendente. Eu só vou dar uma informação aqui para o Alcides. Ele diz o seguinte: chega o final da tarde, a galera espera a polícia passar e sobe a rua empinando moto e acha que está tudo bem. Ele diz aqui, eu não sei qual é o bairro, e aqui tem criança brincando na rua e ele quer uma explicação. O que eu posso te adiantar, Alcides, é o seguinte: efetivamente, tem que chamar a polícia, é um jogo de gato e rato. Aí a polícia chega e não acontece nada, porque os enfim, o pessoal aí já sumiu, mas use o seu celular. É só tirar uma foto onde tem a placa da moto. Isso dá um efeito fantástico, porque você liga para a polícia, tá ali a placa, entendeu? Você tem o celular, você está mandando o WhatsApp, então você pode fazer isso também, porque como rádio a gente aqui explicita o problema, mas para você ver a solução, o que me ocorre nesse momento, explicação é falta de educação. Agora, o que fazer, de repente fica quietinho lá, né? Usa o celular, que é uma arma nesses casos, e depois reporta a polícia, inclusive com a placa. Isso explicado aqui para o Alcides. Sandra, eu agradeço a participação, a gente vê que é aberto, participa quem quer, quem se sente motivado, enfim. Mas o centro disso tudo, o eixo dessa conversa, então, se expande no dia 8. Se expande. É isso, convidando novamente, então, a todas as mulheres e homens, né? Que a gente sabe também que existem muitos homens que são simpáticos pela causa, né? Desse combate pelo fim da violência contra a mulher. A gente espera que, talvez utopicamente, daqui a alguns anos, a gente consiga, pelo menos, reduzir, né, esse número de assassinatos de mulheres, né? De mulheres que esperamos chegar, talvez, aqui um dia, nesse mesmo programa, e dizer: olha, Raquel, hoje nós viemos realmente comemorar o o Dia Internacional, levando uma flor para a mulher, mas no sentido de comemorar a diminuição, quiçá, a erradicação da violência contra a mulher. Já pensou? Quando não precisa mais nenhum o conselho. Assassinato. Olha, já fechou o conselho, fechou a delegacia, não precisa mais, né? Isso, a gente, como humanidade, superou isso. Superou isso. Então, aí, nesse dia, realmente, a gente pode realmente vir aqui fazer um coquetelzinho, né? E só celebrar. Só celebrar. E obrigada a todos que nos ouviram. Não deixe de ir lá no dia 8 e participar e apoiar essa causa. Muito obrigada. Obrigada a você, Sandra. Jaqueline, obrigada pela participação. Jaqueline é assistente social, né? Não, eu estou graduando em assistente social, trabalho no setor social da Unimed. Eu que agradeço essa oportunidade, Raquel, de a gente estar aqui conversando sobre esses direitos, sobre a conscientização das mulheres. Quero deixar aqui dito que aquilo que nós já conversamos, que é a questão cultural, né? Tirar toda a impressão que ficou, por exemplo, do meu pai, porque às vezes nós damos aquilo que nós recebemos, né? Então, assim, ele era rude e tudo, nunca nos agrediu, graças a Deus, mas amo muito ele. Hoje ele mudou muito até por aquilo que eu trouxe para dentro de casa, aquilo que eu aprendi, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? Nós podemos mudar essa realidade, nós, filhos, podemos sim mudar essa realidade dentro das nossas casas e o pensamento dos nossos pais, mesmo que seja cultural. Lembrando que sábado nós teremos, então, a Unimed vai estar participando dessa ação com a aferição de pressão arterial e também estaremos com a orientação sobre alimentação saudável. Então, as mulheres que estão participando estejam lá conversando com a enfermeira, com a nutricionista, e convido a todas as mulheres a se unir no mesmo propósito. No mesmo propósito. E, por último, Raquel, eu digo assim, mulher, não desista. Não desista. Vai atrás dos seus direitos, vai, registra o BO. Nós estamos aí para dar o suporte que você precisa. Você tem pessoas do teu lado que vão te auxiliar no que você precisar. Você não está sozinha. Olha, obrigada, Jaqueline. Parabéns e obrigada pela participação. Obrigada. Finalmente, Zilda, obrigada pela vinda. E olha, o tempo do programa, ele foi despendido num único tópico, que é a violência. Então, olha o quanto a gente ainda tem que caminhar. A gente não falou de desigualdade salarial, a gente não falou de tripla jornada, só fez menções rápidas, porque nós focamos na violência. E essa agenda não é proposital. O que nos dá a agenda é o mundo lá fora. Então, a gente ainda realmente está muito aquém. Para falar só de violência por mais de uma hora, é porque lá fora o bicho está pegando, mas dá para mudar. Ficar com esse mantra. Zilda, obrigada pela participação. Obrigada, Raquel. Obrigada, ouvintes. Realmente, a gente acaba ficando no que pesa mais, né? No que dói mais. Mas é isso, a gente tem muita desigualdade, temos desigualdade na política, temos desigualdade nos ambientes de trabalho, né? E muita coisa ainda que precisamos superar. Mas é isso, eu acho que conclamar todas as mulheres a participar de alguma dessas atividades da Semana da Mulher, a tomar consciência do seu papel, né? E ver o que cada uma de nós pode contribuir para melhorar esse mundo, né? Transformar esse mundo, as casas da gente, como a sociedade toda mais justa. Ok, obrigada para você que nos acompanhou. Então fica esse mote para reflexão, né? Eu acho que é importante isso também. Fica também o agradecimento pela audiência. A gente se despede e volta amanhã. Até lá. Super Conta AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.